vitória não consegues enxergar. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. E faz o meu.